Bravo, seu azul, Altex, Rei Oscar. 1895. 1895, 3 8 no meio. Bom dia. Qual é a sua condição de giro de motores em marcha lenta por 5 minutos no pátio 13 já em acordo com a Infaero? Escuta, Altex, Rei Oscar. Bom dia, continue a aproximação, reporte quando visual, baixado e travado, ajuste na 019, informo chuva nas vizinhanças, chuva moderada, aeronave que pousou à frente, avistou cruzando 500 pés, ajuste na 019. Sente, reportará, avistando o 3819. Alfa Oscar, confirme intenções? É, solicitando para um giro de motores em 5 minutos de marcha lenta no pátio 3, já com a cor com a zero. Sente o Alfa de Oscar, autorizado giro de motor, marcha lenta, reporte no término. Ah, o Sete está iniciando. Volta 38 no meia. 38 no meia, visual? Negativo, ainda não. Quente, vento variável com 2 nós, reporte visual 38 no meia. Reportará. Avistou 38 no meia. 38 no meia, livre pouso no zero, pista molhada. Livre pouso. Estabilizado 9960. Torre 18.95. 18.95, obrigado. Torre de Salvador, bom dia, gol 9960. Oito no meia, Solas 31, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia, Santos, 38 no meia. Torre o gol 18, 9960, na final da 1-0. Gol 9960, continue a aproximação, reporte visual, baixado e travado, tráfego que pousou à frente, avistou na curta. Ajuste na 019, informa pista molhada, chuva moderada na final da 0. Ok, então a gente vai informar que está no 9960. 18 no meio, informa aproximadamente 500 metros, você deve avistar. chuva tá leve. Tá, ciente. Muito obrigado, amigo, pela informação. Falou, mas a neva úmida mesmo, a visibilidade tá um pouco restrita, mas a chuva mesmo tá leve. Tá, ciente. Muito obrigado pela informação. Ciente, grato, tanto 3816. Tá. Pessoa 510, o 9960. 9960, autorizado pouso 10, vento variável com 2 nós, pista molhada. Teve pouso 10, o 9960. Tráfego Salvador, bom dia, Azul 4217, gente da Índia, autorização Campinas 360. Azul 4217, Campinas, mantenha escuta aguardando, copia? Guardando, copia, 4217, é a POP 1 na saída? Saída da El, Lei da Morte, né? A El, Lei da Morte, obrigado. Boa 9960, fala os 34, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, tu escuta 10, vou 9960. Quatro 4217, pronto, cópia? A cópia, o 4217. 4217, autorizado Campinas, via Pizula 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5062, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 340 para Campinas, via Upper Zulu 10, decola da 10, saída da El, Leda Motiva, transição 5062 no transponder, 1208 é o controle, o azul 4217. Azul 4217, protegimento correto no portão 3, reporte quando pronto. Vai chamar o 4217 da azul. Nissan 3520 no 02, pushback acionamento. Nissan 3520 no 02, autorizado, chame táxi. Autorizado para amanhã o táxi da 3520. táxi, o TAM 3520, POB 169, 2 horas e 20, Recife. TAM 3520, autorizado o táxi, via Índia, até o ponto de espera, torre 118, desse 95, ajuste 1018, bom voo. 1018, via Índia, até o ponto de espera, quando lá 1895, TAM 3520, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3520, ponto de espera pronto. TAM 3520, boa, autorizado o alinhado decolar, pistão na zero, vento variável com 3 nós. Alinho decola no zero, TAM 3520. Salvador, eu sou o Zoom, que seria nosso, informando o tanto do giro dos motores aqui no PAT 3, bom dia. Sexológica, bom dia, sequência livre. Salvador é o azul 4217 no 3 para puxa acionamento. 4217 no 3 autorizado, chame táxi. Sub posicionamento, o azul 4217. Controle Salvador, uma boa noite, TAM 3520, Pucajamo. 3520, contato radar, na decolagem, saída PUCA, nível 190. Saída PUCA, poderia manter como final 1950, tanto 3520? Obrigado. 1950, 3520, obrigado. Paulo Salvador, azul 4217 para o táxi, com 104 a bordo, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Azul 4217, autorizado táxi, na Índia, até ponto de espera, torre 118, décima 95, Aisha 9018, morro. Via Índia, no ponto de espera 1895, com 10 no 8 no ajuste, o azul 4217, um bom trabalho. Zero, autorizado direto, Alfa Romeo 363. Confirmando o TAN 3520, autorizado Alfa Romeo 363. Confirmo. Obrigado. Salvador, bom dia, azul 4217, pode esperar dar uma zero, pronto. Azul 4217, bom dia, autorizado o alinhado e decolar, pistão na zero, vento variável com 3 nós. Autorizado o alinhado e decolar, azul 4217. Avião 4217, decolada 54, controle 1-20-28, bom voo. 08, bom dia, Azul 4217, vamos lá. Controle Salvador, bom dia, Azul 4217. Essa transmissão está muito baixa, entendeu? Subida da EL. Afirmo, saída da EL, você mantém a nível 340, voando Leda. Presente Leda, subindo ao nível de voo 340, Azul 4217. DC-DOTAN-3520 para descida, chame o controle Aracaju, na frequência 1203, revisão da estação rádio, é 2 minutos para a posição CON. 1203, uma boa noite, DOTAN-3520. 4217, chama Centro Recife em 1251. Entendeu, Centro Recife, frequência 1251, confirma? Sim, obrigado. Salvador, Gol 9936, gente da Lima, autorização Galeão. Tem uma aeronave que chamou a 2? 9936, bom dia, é, translado pro Galeão. 9936, confirma a hora do seu ABT. É, Flight 6, Zulu. Você não está soltando aqui no sistema, guarda a coordenação com a sala S, ok? Ok, tá guardando, obrigado. 936 para qual você chama, só em 1211, por gentileza. 211, obrigado. Salvador, é o Gol 9936, autorização translado Galeão, nível 3, nível 400, centro da Lima. 9936, estamos em coordenação com a sala S, para informação, nós tínhamos um plano de 0436. e nenhuma DLA ou CHG. Nós estamos em coordenação aguardando um retorno aqui. Fundo no 50, escuta e, se possível, confirmar o horário com a companhia, por gentileza. Faz 6 Zulu, eles ficaram de arrumar o localizador dela do plano. É assim que eles arrumaram, eu informo a senhora, a senhora. Na escuta. A escuta 9936? E ali é autorizado 360, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da El, Lesa e Irume. Após Irume, conforme o está previsto no plano de voo, transfone 5071, controle 120.8. 360 autorizado, conforme rota, decolando da 10, curva à direita da El, Lesa e Irume. Aciona 5071 e controle 120.8, a primeira aerovia é o Alter November 857. Está pronto para pushback, acionamento na posição 1-1, no voo 9936. 9936, cotejamento correto. Confirma somente a saída cotejada após a posição curva, após a decolagem. É, curva direita, da El, Leda e Rumi. Ciente. Autorizado o pushback acionamento, reporte táxi 9936, confirmando se encontra na posição 1-1, no gate 1-1. Afirmativo, 1-1. Autorizado, vai chamar para o táxi então, gol 9936. nave 936, está com 02 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternada Florianópolis. Servia parte 1 no Índio, vou te esperar chamar aqui em 18295, altímetro 1018. Parte 1 no Índia, campo de espera da 10, 895. Obrigado, bom dia, até a volta, 9930. Muito bom dia, gol 9936, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Primeira linha ainda com lápis 1-0, vento 1-2-0 graus, 039, gol 9936. Ali decola, gol 9936. Decolado, 18, chama controle 120, desce para 8, bom voo. 08, bom dia, gol 9936. Controle Salvador, gol 9936, decolado, passando 1.600 pés na Olheda. 9936, confere o radar na decolagem, é do Olheda, primeiro 0360. Prezado Pro de Leda, subindo para 360, voo 9936. sou 993,5 na Recife em 125,1. 251 Recife, gol 993,5, bom dia. Fortaleza, o TAM 3601, emite da Lima para Congonhas, nível 360. TAM 3601, copio? Copio. Tente autorizado, Congonhas, São Paulo, nível 360. Meu comando 10, com a primeira curva direita na saída da El, Lenda Mótima. Meu transbordo 10 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Responde 5104, controle 1202018. 360, aprovado. Aerovia Perdulo 10, Cubave, Perdulo 1BSTHZ, direto de Chomone. Decolando a 10, direita, do Jael, Leda Mônica. 104, transponder, controle Salvador 1208. 5104, que eu tenho a mesma correta, porta pronto para o pushback, isso não é mesmo.